3170, Paulo Zuno 8, libera a direita, Alfa Juliette, portão 06. 0352. Oplex final S, chame torre 1186-3. Coisa 1185-3520. 1895, GLS, até daqui a pouco. É. Oi, Salvador, muito bom dia, tá? 3520, 2 milhas do externo, baixar travado. 3520, boa noite, pouso autorizado no zero, vento no 40 graus, no 09. Autorizado pouso não no zero, tá? 3520. Zero, solo 28, livre à direita, táxi mestre frequência, via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, 04, para permanecer mestre, obrigado. 8, quando meia essa notificação, autorizado em chegada a mar, desça para o nível de voo 050. Gol no 8 no meio. 186, desça para 2.000 pés, ajuste 10017, está autorizado sinal NS, é porto estabilizado. Descendo para 2.000 com 10017, chama estabilizado 186. Estabilizado, gol 1-8-6. Gol 1-8-6, completa aqui na torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, gol 1-8-6. Tô Torre Salvador, gol 18, 16, 2 milhas do externo, baixado para... Confirmo 2 milhas do externo. Gente, reporte externo, 18, 16. Pode chamar. Passou externo, baixa travado, 8 no meio. 8 no meio, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 1-0, 1-0 no 7, o gol no 8 no meio.